nos liberta de aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberta de aqui. Espírito Santo, tens liberta de aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberta de aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens tua morada, eu sou teu.